Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. No programa de hoje vamos passear por política e por caráter. Duas coisas que parece que hoje em dia não combinam mais, né? É engano seu, combinam sim. Pode ser que a combinação esteja rareando, mas política e caráter andam de mãos dadas. Vamos então tratar disso, ou começar a tratar disso. E o lance inicial do programa é uma frase do técnico de basquete norte-americano John Wooden. Preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o suporte do Itaú Cultural, que sabe que o caráter é formado também pela cultura. E para isso investe nos talentos brasileiros. Visite o www.itaucultural.org.br e dê uma olhada na infinidade de programas que eles oferecem para quem quiser. É, mas é só para quem quiser. E quem leva o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas é a Gesiane, que comentou assim um de nossos programas. Bom dia, Luciano. Me conhecendo, meu nome é Gesiane, tenho 29 anos, moro em Maringá, no Paraná. Trabalho como analista de sistemas, casada, não tenho filhos. Quero falar um pouco contigo sobre caráter, algo que sinto falta nos dias atuais. O que faz o caráter de alguém? Como ensino caráter futuramente para meus filhos? Começo por meus pais, que foram criados no sítio e desde criança trabalham na roça. Minha mãe ainda conta o quão difícil era acordar de madrugadinha para colher algodão ou café. Relata que a pele de suas mãos, ao fim da colheita, estava rachada e vertendo sangue. Eu não sei se foi desse sangue que nasceu o caráter deles, mas é de se invejar. Não gostam de dar prejuízo a ninguém, nem que se prejudiquem por isso. Meu pai, por dificuldades da vida, já trabalha como caminhoneiro há mais de 15 anos. Minha mãe ficou relutante com a escolha dele, pois tinha medo de que os problemas com drogas, prostituição, doenças ou violência viessem a ser a sua realidade. Mas o caráter que ele colheu na roça e os cultos todos os finais de semana o mantiveram firme diante dessas adversidades. Luciano, aí eu pensei. Será que a nossa sociedade precisa colher caráter na lavoura ou frequentar a igreja aos finais de semana? Mas encontrei um caso que difere desses cenários, e para responder a pergunta com um não. Este caso é meu marido. Ele foi criado numa cidade com uma cota de violência e de vagabundos altíssima, dificilmente ia ou vai à igreja até hoje, e não trabalhou quando criança. Sua profissão, policial militar no Paraná. Nossa, quando a minha mãe soube, ficou louca, e acredito que agora você ficou desconfiado também. Ela não tinha criado uma filha para apanhar do marido, ou ainda, para ter um marido de caráter duvidoso ou violento. E contra todas as estatísticas, televisão, jornal e afins, ele tem um caráter invejável e de uma integridade inabalável. Luta todos os dias com problemas pesados do tipo corrupção, violência, barbáries e insatisfação geral da população. Não tem sido fácil. E quero saber um pouco mais. Ele ainda é o síndico do condomínio onde moramos. Essas histórias ficam para uma próxima. O que posso te adiantar é que continuamos firmes na honestidade e integridade. E talvez possamos ser a laranja podre do pacote e assim contaminar as outras laranjas com nosso caráter. Sabe como é? Fico por aqui. Sucesso para vocês e continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, pois para mim é um prazer ouvir e me sentir parte dele. Que grande reflexão, Gesiane, e traz à tona um velho debate. Caráter nada tem a ver com classe social das pessoas, não é? Mas essa imagem que você fez da laranja podre, eu entendi o conceito. A fruta que contamina as outras, mas não faz justiça, né? De qualquer modo, sua reflexão é ótima. A Gesiane ganhou um livro, pois comentou um programa. Vamos nessa, hein? Então, chegou a última semana da promoção da Nakata, que dá um iPod Touch por mês para quem acessar o www.facebook.com/componentesnakata. O lance é o seguinte, você acessa a página da Nakata no Facebook, clica no post que trata da promoção e segue as regras. É muito fácil. E tem mais um iPod Touch esperando por você nesta última semana. Não esqueça, www.facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Na década de 1950, Joseph Volpe, um psiquiatra sul-africano, desenvolveu um método bem-sucedido para tratamento de fobias. Ao combinar técnicas de relaxamento com situações imaginárias de medo experimentadas pelos pacientes. Por exemplo, se o paciente tinha medo de avião, Volpe iniciava um trabalho de relaxamento profundo. Relaxado, o paciente era convidado a imaginar-se num aeroporto olhando os aviões. Suportando a ideia, o paciente ia para a fase seguinte, imaginando-se andando em direção ao avião. Depois, vendo uma escada em sua frente. Em seguida, imaginava-se subindo a escada. Depois, olhando dentro do avião. Em seguida, entrando e assim sucessivamente, até chegar à situação imaginária de pânico em que o avião enfrentava turbulências. Segundo o Dr. Volpe, o relaxamento e a tensão se anulavam, acabando com a fobia. O método recebeu o nome de inibição recíproca e também dessensibilização sistemática. Certos objetos ou situações causam uma sensação de desprazer que gera crises. Quebrar o link entre o objeto e situação e a sensação de desprazer é o segredo do método do Dr. Volpe. Muito bem, eu trato do Dr. Volpe, pois acho que em seu trabalho com o sinal trocado está a explicação para o que anda acontecendo com a sociedade brasileira no início do novo milênio, a dessensibilização moral. Olha só, temos valores e convicções desenvolvidos a partir de nosso núcleo familiar e com base em nossas experiências de vida. São esses valores fundamentais que fazem de nós o que somos, ao conduzir nossos julgamentos e, por consequência, nossas escolhas, atitudes e comportamento. Imagine-se encontrando uma mala com 10 mil dólares esquecida num banheiro. O que fazer com ela é uma escolha moral. Quem respeita valores e princípios que motivam a devolver a mala sofrerá a sensação de desconforto, de imaginar que o dono nunca será encontrado, que o dinheiro será levado por um espertinho que poderia resolver este ou aquele problema, etc. e tal. Quem não respeita seus princípios não hesitará em ficar com a mala. Quem opta por agir certo, devolvendo o que não é seu, vive o desconforto da escolha moral. Quem não vive seus valores nem sabe que é necessária uma escolha moral e dirá que achado não é roubado. Pois a dessensibilização moral ataca justamente quem vive o desconforto das escolhas morais. Os exemplos diários daqueles que deveriam dar o exemplo vão aos poucos nos familiarizando com a flexibilização de valores e princípios. A autoridade que não respeita a lei e os malandros que mentem e continuam em suas posições de poder, por exemplo. O caixa do banco que sempre atende mal. A empresa de telefonia que engana os clientes. Tudo isso faz com que comecemos a considerar normal aquilo que até pouco tempo atrás nos indignava. E aos poucos vamos relaxando. Ou melhor, ficando moralmente dessensibilizados. Nos acostumamos com o crime. Com a incompetência, desistimos de permanecer alertas, entramos no jogo e pronto. Somos parte do rebanho de bovinos resignados. Meu amigo, minha amiga, experimente examinar os acontecimentos recentes, políticos, esportivos e policiais, sob a ótica da dessensibilização moral. Talvez aquilo que você considerava acontecimentos extraordinários revele-se nada menos que um método. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Que tal, hein? Luiz Melodia cantando Bom Conselho, do Chico Buarque. Olha só. E aí vem parar na minha caixa postal um poeminha de Augusto Branco, que diz assim: tenho amigos que são do meio político, e eu sei que não são santos. Tenho amigos advogados que também não são santos. Amigos médicos que também não são santos. Amigos pastores que também não são santos. E eu, no meio de tanta gente que não é santa, me pergunto: o problema está com eles ou está comigo? Bom, ao menos eu não saio por aí dizendo que sou santo. Que el mundo fue, será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duples. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualao. Si no vive la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de pastos, cara duro, polizón. Ah, essa gravação eu não conhecia. É o Gilberto Gil cantando Cambalache, o clássico tango composto em 1934 por Henrique Santos Discépolo. Talvez você nunca tenha prestado atenção nessa letra. Então dê uma olhada no roteiro deste programa em www.podcastcafebrasil.com.br. Publicamos a tradução e você ficará assombrado. Que falta de respeito, que atropelho a razão. Qualquer é um senhor, qualquer é um ladrão. Mesclaus com Stravinsky, Bandam Bosco e Lavignon, Don Chichi, Napoleão, Carneiro e San Martín. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin rimaches, fez llorar la Biblia contra un calefón. Que tal, hein? Vamos enveredar então pela política e ver o que é que o mestre Rubem Alves tem a dizer, hein? Seu texto chama-se A Verdadeira Política. De todas as vocações, a política é a mais nobre. Vocação, do latim vocare, quer dizer chamado. Vocação é um chamado interior de amor, chamado de amor por um fazer. No lugar desse fazer, o vocacionado quer fazer amor com o mundo. Psicologia de amante, faria mesmo que não ganhasse nada. Política vem de polis, cidade. A cidade era, para os gregos, um espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política, assim, estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade. Talvez por terem sido nômades no deserto, os hebreus não sonhavam com cidades, sonhavam com jardins. Quem mora no deserto sonha com oásis. Deus não criou uma cidade, ele criou um jardim. Se perguntássemos a um profeta hebreu o que é política, ele nos responderia: a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas. O jardineiro de meu pai, oh, não me cortes meus cabelos, que o malvado me enterrou pelo figo da figueira. O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. Amo a minha vocação, que é escrever. Literatura é uma vocação bela e fraca. O escritor tem amor, mas não tem poder. Mas o político tem. Um político por vocação é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. A vocação política é transformar sonhos em realidade. É uma vocação tão feliz que Platão sugeriu que os políticos não precisam possuir nada. Bastar-lhes ia o grande jardim para todos. Seria indigno que o jardineiro tivesse um espaço privilegiado, melhor e diferente do espaço ocupado por todos. Conheci e conheço muitos políticos por vocação. Sua vida foi e continua a ser um motivo de esperança. Vocação é diferente de profissão. Na vocação, a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer se encontra não na ação. O prazer está no ganho que dela se deriva. O homem, movido pela vocação, é um amante. Faz amor com a amada pela alegria de fazer amor. O profissional não ama a mulher. Ele ama o dinheiro que recebe dela. É um gigolô. Todas as vocações podem ser transformadas em profissões. O jardineiro, por vocação, ama o jardim de todos. O jardineiro, por profissão, usa o jardim de todos para construir seu jardim privado. Ainda que, para que isso aconteça, ao seu redor aumente o deserto e o sofrimento. Assim é a política. São muitos os políticos profissionais. Posso, então, enunciar minha segunda tese. De todas as profissões, a profissão política é a mais vil. O que explica o desencanto total do povo em relação à política. Guimarães Rosa, perguntado por Günter Lorenz se ele se considerava político, respondeu: eu jamais poderia ser político com toda essa charlatanice da realidade. Ao contrário dos legítimos políticos, acredito no homem e lhe desejo um futuro. O político pensa apenas em minutos. Sou escritor e penso em eternidades. Eu penso na ressurreição do homem. Quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvores. Uma árvore leva muitos anos para crescer. É mais lucrativo cortá-las. Nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. O triste é que muitos que sentem o chamado da política não têm coragem de atendê-lo, por medo da vergonha de serem confundidos com gigolôs e de terem de conviver com gigolôs. Jardineiro de meu pai, meus cabelos, que o malvado me enterrou pelo figo da figueira que passarinho comeu. Jardineiro de meu pai, não me cortes meus cabelos, que o malvado me enterrou pelo figo da figueira que passarinho comeu. Xoxô, passarinho, xoxô, passarinho, xoxô, passarinho, xoxô, passarinho, xoxô, passarinho, xoxô, passarinho, xoxô, passarinho, xoxô. Que tal essa, hein? É Jardineiro, com a cantora e compositora paulistana Yara Renó. Essa música é uma parceria da Yara com ninguém menos que Mário de Andrade, o autor do Macunaíma. A Yara gravou um instigante CD chamado Macunaíma Ópera Tupi, musicando trechos da prosa de Mário de Andrade. E deu nisso que você está ouvindo. E retornando ao mestre Rubem Alves. Escrevo para vocês, jovens, para seduzi-los à vocação política. Talvez haja jardineiros adormecidos dentro de vocês. A escuta da vocação é difícil, porque ela é perturbada pela gritaria das escolhas esperadas, normais. Medicina, engenharia, computação, direito, ciência. Todas elas legítimas se forem vocação. Mas todas elas afunilantes. Vou colocá-los num pequeno canto do jardim, muito distantes do lugar onde o destino do jardim é decidido. Não seria muito mais fascinante participar dos destinos do jardim? Celebramos em 2000 os 500 anos do descobrimento do Brasil. Os descobridores, ao chegar, não encontraram um jardim, encontraram uma selva. Selva não é jardim. Selvas são cruéis e insensíveis, indiferentes ao sofrimento e à morte. Uma selva é uma parte da natureza ainda não tocada pela mão do homem. Aquela selva poderia ter sido transformada num jardim. Não foi. Os que sobre ela agiram não eram jardineiros, eram lenhadores e madeireiros. E foi assim que a selva, que poderia ter se tornado jardim para a felicidade de todos, foi sendo transformada em desertos, salpicados de luxuriantes jardins privados, onde uns poucos encontraram vida e prazer. Há descobrimentos de origens. Mais belos são os descobrimentos de destinos. Talvez então, se os políticos por vocação se apossarem do jardim, poderemos começar a traçar um novo destino. Então, ao invés de desertos e jardins privados, teremos um grande jardim para todos, obra de homens que tiveram o amor e a paciência de plantar árvores a cuja sombra nunca se assentariam. Muito bem, caráter e política. Essas coisas definitivamente se misturam. Mas em algum lugar no tempo, perdemos a capacidade de harmonizar o bom caráter com a boa política. E aí, meu, o dano que dá. A dessensibilização moral. Agora é pensar um pouco a respeito, não é? E imaginar qual é o seu papel na promoção dessa harmonia. Suspenderam os jardins da Babilônia. E é assim, ao som do rocão Jardins da Babilônia com a tia Rita Lee, que o Café Brasil de hoje vai se despedindo. Com o harmônico Lala Moreira na técnica, a jardineira Cissa Camargo na produção e eu, o também jardineiro Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Gesiane, Augusto Branco, Rubem Alves, Gilberto Gil, Luiz Melodia, Yara Renó e Rita Lee. Este programa chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, que tem vocação para revelar, motivar e apresentar talentos. Dê uma olhada no www.auditorioibirapuera.com.br e anime-se a aparecer por lá. Você vai se entusiasmar com uma turma que ama o que faz, despertar jardineiros. Este é o Café Brasil, um jardim à procura de jardineiros adormecidos que queiram contribuir com sementinhas. E para terminar, uma frase do escritor e ativista político norte-americano Orson Scott: se porcos pudessem votar, o homem que lhes alimenta seria sempre eleito, não importa quantos porcos matasse ao longo do tempo. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.